nós perdemos todos os amigos, mas ainda não nos conhecíamos. Quando nos encontramos à beira do abismo, foi um encontro imprevisível. A gente maldizia a maioria. Nossa maledicência coincidia. Nossos ex-amigos faziam sucesso. À beira do abismo a gente ria. Havia uma certa alegria e a boca torta da ironia. O sol se punha, não havia mais saída. Estávamos fodidos e tão felizes. Papapá, papapá, papapá. Papapá, papapá, papapá. O sol se punha, não havia mais saída. Estávamos fodidos e tão felizes. Nós perdemos todos os amigos, mas ainda não nos conhecíamos. Quando nos encontramos à beira do abismo, foi um encontro imprevisível. A gente maldizia a maioria. Nossa maledicência coincidia. Nossos ex-amigos faziam sucesso. À beira do abismo a gente ria. Havia uma certa alegria e a boca torta da ironia. O sol se punha, não havia mais saída. Estávamos fodidos e tão felizes. Papapá, papapá, papapá, papapá, papapá, papapá. O sol se punha, não havia mais saída. Estávamos fodidos e tão felizes. Todos os amigos, mas ainda não nos conhecíamos. Quando nos encontramos à beira do abismo, foi um encontro imprevisível.